as coisas que falam de amor. Eu amo as coisas humildes, eu amo o espinho e a flor. Eu amo o olhar da criança e o barco que busca outros mares. Eu amo as asas da esperança, da ave que voa nos ares. Eu amo a profunda distância, no fim do céu, dos olhos meus. São coisas que me fazem crer e sentir a presença de Deus. Nobre passando não quis. Prefiro as riquezas da alma, ser pobre, porém ser feliz. Eu amo o olhar da criança e o barco que busca outros mares. Amo as asas da esperança, da ave que voa nos ares. Eu amo a profunda distância, bem-vindo o céu. São coisas que me fazem crer e sentir a presença de Deus. Eu amo o olhar da criança e o barco que busca outros mares. Amo as asas da esperança, da ave que voa nos ares. Eu amo a profunda distância, vem no céu dos olhos meus. São coisas que me fazem crer e sentir a presença de Deus.